programa Momento Espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Siga a sua luz, deixe a verdadeira luz irradiar por meio de cada ato seu. Este tempo é seu, use-o bem. Torne-se mestre de seu destino, fazendo escolhas superiores que o mova para um espaço de liberdade. Seja grato por tudo que você é e por tudo que se refere a você, pois você também é criador deste universo. Deixe seus dedos apontarem uma nova direção que irão apoiá-lo e capacitá-lo para ser tudo o que você nasceu para ser. Pare de lutar contra as correntes de sua vida e pare de contentar-se em comentar seus dramas. Gaste seu tempo e energia sabiamente em seu modo de criação, que está funcionando a toda velocidade neste exato momento. Torne-se aquilo que você sempre almejou ser lá bem dentro do seu coração. Torne-se a imagem de sua mente. Torne-se a mais perfeita imagem do universo. Não menospreze o poder de Deus por sentir-se o melhor. Sintonize sua luz superior. Seu universo fica mais brilhante e irradiará intensamente, levando luz e brilho a todos que estão em seu caminho. A energia deste momento chega com um propósito e com um plano. Planeje ser um ser melhor com um vasto propósito. Ouça os sinais e entenda seu futuro conforme ele acena, chamando sua atenção. Em todos os dias lhe será fornecida uma série de caminhos para você analisar e escolher. Em cada intercessão está um painel de escolhas que você também deverá observar atentamente. Neste ponto de visão interna e dádiva universal, deixe seu coração ser aquele que se alegra com propósitos e puras intenções. Escolha esta trilha. Esta é a melhor trilha. A cada dia e em todos os momentos, sintonize-se com seu coração e estabilize esta felicidade em seu pensamento. Siga sua luz assim que ela se conectar com algo grandioso e claramente anunciado para você. Siga sua luz conforme ela o guiar, tal qual um farol para um lugar de escolha celestial. Escolha Deus Pai, o Senhor de todas as energias humanas. Estamos sempre no ponto de escolha. Ore para que possa escolher o melhor caminho. E então, assista ao espetáculo de mudança da luz em hologramas de milagres e bênçãos para você. Cada ato de bondade ou maldade, de sua autoria, viaja através do espaço e tempo, alterando tudo em seu caminho desde o início. Você sintoniza até mesmo a conexão com Deus, a fonte de toda a sua ação. Saiba sempre disto. Então, escolha buscar o caminho da perfeição. Doe àqueles que não esperam receber. Doe anonimamente com amor e alegria. Doe sua prece silenciosa por alguém que cruza seu caminho. Doe seu coração e colherá belos frutos na eternidade. Momento Espírita. Boa tarde, amigos. Quem os cumprimenta é Wanda Marmiroli Pascoal. Este é o programa Momento Espírita número 67, produzido pela Associação Espírita Mateus. E hoje nós temos o prazer de termos em nossa companhia a nossa amiga, querida Ana Cláudia. Boa tarde, pessoal. Sou Ana Cláudia Guimarães Mazzocco. E um abraço a todos. Ao final deste programa, sortearemos o livro Servidores no Além, de Chico Xavier, ditado por Espíritos Diversos. Para concorrer ao sorteio, basta telefonar para 3552-3460. Dona Thelma os aguarda. Boa sorte a todos. Amigos ouvintes, temos a honra e a alegria de receber, para compartilhar do nosso programa, André Luiz Sobreiro, da cidade de Severínia. Boa tarde, André. Seja bem-vindo à nossa cidade, ao programa e à nossa Casa Espírita. Boa tarde, André. É um prazer recebê-lo. Você que está sempre disponível para proferir palestra em nossa Casa Espírita. Sem hesitar em percorrer a distância de Severínia até Urupês, que não é tão pequena assim. A sua simpatia, o seu carinho por tudo isso, nos sentimos confortáveis por estarmos na sua presença, amiga. André, por favor, fique à vontade para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde Ana, Wanda, amigos Urupês, as pessoas que nos dão a grande honra, que nos dão essa oportunidade de poder estar aqui, aos amigos que estão em casa ouvindo o programa Momento Espírita dos colegas Urupês. Muito obrigado pela oportunidade, é a primeira oportunidade de um evento desse nível. E a gente espera poder corresponder com um pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita. Então, André, diz para nós o que você trouxe para conversarmos agora no programa. Nós fizemos uma pequena síntese de dois capítulos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, e o capítulo 27, Pedi e Obterei. Em torno desses dois capítulos, a gente vai discorrer um pouquinho que a gente sabe. Fique à vontade, então, André. O microfone é todo seu. Bom, como nós sabemos, o capítulo 19 do Evangelho Segundo o Espiritismo gira em torno da fé. A fé que transporta montanhas. Mas esse tema, a fé, é extremamente controverso. Por exemplo, quando nós lemos Hermínio Miranda, As Marcas do Cristo, ele cita uma definição interessante para a gente. Ele discute o fanatismo e define para a gente o fanatismo como sendo a fé que não ama. Ou seja, o fanatismo é uma fé que não ama, que não respeita a opinião alheia, que fecha no seu conhecimento como verdade absoluta. E nós não podemos mais entender dessa forma. Se nós procurarmos no dicionário a definição de fé, nós vamos descobrir que a definição de fé é confiança. A definição de fé é confiança. Confiança absoluta em alguém ou em alguma coisa. E a gente só vai confiar de verdade quando entender. E o grande segredo da doutrina espírita é esse, é o entendimento. A doutrina espírita faz com que nós entendamos como é que as coisas funcionam. E vamos discorrer em torno disso. Seria então, André, a fé raciocinada? Exatamente. A partir do momento em que a fé se junta ao entendimento, ela se torna uma fé racional, raciocinada. E por isso, com esse alicerce bem feito pelo entendimento, torna-se inabalável. E aí Kardec define pra gente, né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão qualquer época da humanidade. E não mais aquela fé cega, como falávamos e tínhamos conhecimento antigamente, não é verdade, André? Sim, uma fé cheia de dogma, cheia de crença que não tem comprovação, enfim. E em que? Em que nos fortaleceria essa fé? O Kardec nos diz no Evangelho Segundo o Espiritismo que ele nos dá essa definição no capítulo 19, item 7, da fé inabalável. E diz que essa fé inabalável, ela depende de alguns fatores. O primeiro dele é a crença. Obviamente, a nossa fé gira em torno daquilo que a gente crê. Mas o problema é o seguinte, crer em quê? Quantas distorções aconteceram historicamente falando? Nós temos que entender o Pai Criador, Deus, não mais como um Pai vingativo, que, mediante um erro nem tão grande assim, nos colocaria no inferno de punição eterna. Nós temos que entender como um Pai de amor, que corrige, que mostra o caminho aonde foi que erramos e nos dá a oportunidade para fazer de novo. Isso nada mais é do que a reencarnação. Nós podemos citar também Jesus, o espírito mais evoluído que passou pelo planeta Terra. Aquele que dizia ser um com o Pai. Esse esses dizeres dele, eu e o Pai somos um, infelizmente também gerou controvérsia. Algumas pessoas acham que Jesus é Deus. E Emmanuel nos diz no Consolador que esse dizer do Cristo, nesses dizeres, o Cristo relata a perfeita sintonia que existe entre um Espírito puro e o Pai Celestial. Então, para a gente entender essa condição chamada crença, se Deus é amor, se Jesus nos ama tanto, igual a gente acredita que Ele ama, não dá mais para a gente acreditar num sofrimento sem causa. Sofrimento tem causa. O próprio Jesus dizia: a cada um será dado segundo as suas obras. Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos no passado. Num passado mais recente, nessa encarnação, ou num passado mais distante, nas vidas passadas. E estamos plantando o nosso futuro nesse momento. Então, se alguém nos pergunta a um seguidor da doutrina espírita: você tem medo do futuro? Nós não podemos ter medo do futuro. O nosso futuro está sendo decidido nesse momento. Plantando o bem, perdoando 70 vezes, 7 vezes, para cada ofensa, enfim, amando do jeitinho que a gente gostaria de ser amado. Isso é uma semente boa, que vai trazer um futuro muito menos doloroso para cada um de nós. Então, esse sofrimento, André, quando nós não temos o raciocínio lógico, as informações de que o sofrimento tem uma causa justa e que através de vidas passadas, no presente, nós estamos, né, realmente cumprindo débitos. Uhum. Então, para os incrédulos, né, os que têm essa fé que não é inabalável, por isso que gera como consequência o suicídio? Um dos produtos finais, ou um dos subprodutos dessa fé cega, é o suicida. É aquela pessoa que, primeiro, ela acha que o sofrimento dela é o maior do mundo, que ninguém sofre mais do que ela, e não é bem assim. Se nós procurarmos, por exemplo, nas pessoas extremamente miseráveis financeiramente, a gente vai parar de reclamar porque por exemplo, o almoço não está no nosso gosto, está muito salgado, pouco salgado, enquanto tem gente revirando lixo para comer. Nós vamos parar de reclamar de um trincadinho na parede enquanto tem gente que não tem casa, que está se cobrindo com jornal na calçada. Isso é que nos fortalece e faz a gente ver que nós não somos nem de longe os maiores sofredores do mundo. Então, quer dizer, quando a gente enxerga que o nosso sofrimento tem uma causa e vai ter um fim, a gente se fortalece. A incredulidade é outro produto final dessa fé dogmática. Das pessoas que, por não entenderem o conceito religioso, abandonam a religião. E tem os fanáticos que nós já citamos, né? Que Hermínio Miranda define como fé sem amor. O fanático é alguém que tem muita fé, mas não ama. Ama só a si próprio e aquilo, as ideias que ele tem na mentalidade dele. Então, resumindo, vamos então ter a certeza de que não se sofre mais que o necessário, é isso, nem né? Nem 1%, nem um minuto a mais. E além de ser necessário, esse sofrimento tem causa, que são os nossos erros, aquilo que nós agimos de forma contrária às leis de Deus, e tem objetivo. Nós estamos resgatando as nossas dívidas, mas principalmente existem para nós, se mostram para nós, duas formas de progredir, duas alavancas de progresso: o amor e a dor. Ou a gente progride amando, ou a gente progride sofrendo. Então, escolhamos o amor, porque dói menos, bem menos. Muito mais fácil, né? Sim. André, dentro dessa fé cega que nós estamos falando, que você está abordando, seria muito bom dar até uma pincelada nisso, sobre essa fé que esses povos matam, se trucidam e acabam com nações em nome de Deus. A chamada isso, Guerra Santa. Isso, exatamente. Isso é uma coisa absurda que absurda. Nós, que já raciocinamos, entendemos que Deus jamais estimularia uma guerra, um extermínio entre irmãos pelo amor dele. Isso é a fé cega. É interessante, concorda? Porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é abordado essa questão quando eles falam sobre o duelo. O duelo é uma disputa entre duas pessoas. Exato. E a guerra nada mais é do que o duelo entre povos, duelo coletivo. E não dá mais para a gente fazer esse tipo de coisa, já que Jesus resume as leis de Deus: a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e ainda nos dá uma aplicação prática: tratai as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Exatamente. Então, o extermínio nada mais é do que uma contrariedade às leis de Deus. E o extermínio em nome de Deus fica muito pior. Desamor. Exatamente. Agora nós ouviremos uma música, André. Depois nós continuaremos o bate-papo. Pois não. Momento Espírita. Aponta o meu caminho, é forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. A fé me leva até você. Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz, firme nesse rumo que a você me conduz. Em todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. A fé me leva até você. Dentro dessa explanação sua, que está excelente, nós gostaríamos que você nos falasse mais alguma coisa sobre entendimento, automatização da fé. Pois não. O entendimento é uma necessidade. Nós precisamos entender como é que as coisas funcionam. O mecanismo das leis de Deus, das leis reencarnatórias, por exemplo. Por que reencarnamos numa família difícil? Às vezes uma família com 5 pessoas, 4 delas totalmente equilibradas, e alguém é aquela que nós, na nossa ignorância, nós chamamos de ovelha negra. Por quê? Ou então, ao contrário, 4 pessoas totalmente desequilibradas, sem rumo, e uma bem mais calma, bem mais centrada. Por que dessas situações? Uhum. E com as leis reencarnatórias, as situações da reencarnação, nós vamos entender essa situação. Então, esse entendimento é a chave da doutrina espírita. Porque a doutrina faz a gente entender como é que as coisas acontecem, como é que as leis de Deus regem o universo. No pedacinho anterior, na discussão anterior, nós esquecemos de citar um negócio interessante. Nós falamos em progresso através da dor ou do amor. Certo. Ainda desdobrando esse amor, Simão Pedro nos diz na sua epístola, lá na Bíblia, no Novo Testamento, o amor encobre uma multidão de pecados. Ou seja, nós podemos pagar as nossas dívidas amando e não sofrendo. Uhum. Nós podemos resgatar, diminuir as nossas dívidas, diminuir o nosso sofrimento através do amor. De uma maneira mais leve, bem mais leve. E aprendendo a amar, porque a lei maior, a lei universal é o amor. Então, amando desde já, nós estamos cada vez mais próximos da divindade. Mas voltando ao entendimento e automatização, Emmanuel nos diz no livro Consolador, quando perguntado sobre a fé. E Emmanuel nos diz assim, a resposta é assim, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É a resposta dada por Emmanuel à questão 354 do livro Consolador. E só essa resposta aqui, ela se desdobra em várias situações. Duas delas nós podemos citar. Primeiro, a nossa fé vai se fortalecer a um ponto, isso não está longe, graças a Deus, que a gente não vai mais precisar dizer, por exemplo, eu creio na reencarnação. Nós vamos poder dizer, eu sei que a reencarnação é fato. Porque nós entendemos. A partir do momento que a gente entende, a gente já não crê mais, a gente sabe. A gente entende. A gente portanto, tem certeza. Portanto, a gente confia. Que é a definição de fé, confiança. Como diz a Marlene Nobre, a reencarnação está muito próxima de se tornar lei biológica. Porque a vibração do espírito que está reencarnando influi na gestação, influi na formação do feto. Aí algumas mães falam assim, nossa, meu primeiro filho foi uma gestação tranquila, não passei mal, não enjoei. Nossa, o segundo foi difícil. Por que essa diferença? A vibração de quem está reencarnando, a vibração pesada de quem está do lado da mãe. Exatamente. Olha que interessante, olha quanto o espiritismo confirma a medicina. E no desdobramento aqui da resposta, a gente pode dizer, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. A gente não vai sentir muito e pensar pouco, mas também não vai pensar muito e sentir pouco. A gente vai equilibrar isso. Razão e sentimento no mesmo caminho. E quando é Emmanuel que diz, calma, não adianta se desesperar. O que é que nós podemos analisar sobre isso? Sofredores, não problemas. Nós podemos pensar mais ou menos assim. Porque na hora do problema, nós ainda temos os nossos reflexos condicionados, né? Nós temos os nossos instintos. E instintivamente, na hora do problema, a gente se desespera. Então daí vem esse calma. Porque na hora do problema, se nós nos desesperarmos, a gente vai sair da concentração, do equilíbrio. E aí nós não achamos a resposta. Se nós nos acostumarmos a, na hora do problema, respirar fundo, se acalmar, a gente vai estar procurando a sintonia dos bons espíritos. E esses podem nos ajudar. Mas no desespero, a gente faz exatamente o contrário. É automático. Mas nós precisamos quebrar esse automatismo e automatizar esse calma. Segundo, quando a Ana falou em sofredores, outra coisa que nós precisamos automatizar rápido são essas pessoas que passam pela nossa vida e nos trazem desgosto. Nós precisamos entender que eles são oportunidades de aprendizado para nós e não erros de Deus. Ah, maldita hora que esse fulano cruzou o meu caminho. Não é maldita, é bendita. É oportunidade de crescimento, oportunidade de perdão, é a oportunidade de aceitar as pessoas como elas são. E são duas coisas que nós não automatizamos ainda. Nem o calma na hora do problema e nem aceitar a pessoa como ela é e levá-la ao crescimento, porque nós também estamos crescendo. Se eles têm tendências que nós não gostamos, nós também fatalmente fazemos algumas coisas que as pessoas não gostam. Isso são obstáculos que nós temos que transpor. Exatamente. Essas pessoas difíceis nas nossas vidas. Obstáculos, provações para aquilo que nós chamamos de fraternidade universal. Harmonia universal. Nós vamos ter que aprender a amar todos. Porque eu costumo dizer sempre isso, amar o movimento espírita é fácil. O movimento espírita é sempre equilibrado, sempre simpático, é uma delícia. Mas quando é que nós vamos amar quem não quer nos ouvir? A quem odeia o espiritismo, infelizmente, isso é uma realidade. Nós não podemos negar. Exatamente. Então quer dizer, André, que essa crença e esse entendimento, nós, concretizando a crença e o entendimento, nós vamos adquirir a confiança? Sim. É isso? Na palestra, eu costumo fazer até uma brincadeira, eu chamo de matemática espírita. Crença mais entendimento igual a confiança. A partir do momento em que eu creio e entendo, eu confio. É aí que a fé se fortalece, a ponto de não mais dizer eu creio, para poder dizer eu sei, porque eu entendi. É bem diferente, né? Muda completamente. Crer e saber. Exatamente. Né? Bem diferente. E sobre o magnetismo, André? O que você pode nos dizer sobre o magnetismo na fé? Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que até a potência magnética, vamos pensar na situação da casa espírita, até a potência magnética do passista, do aplicador de passe, nós vamos chamar de passistas, até a potência magnética dele se altera quando ele crê no passe, entende o passe e, portanto, confia no passe. Ele sabe que ele é um instrumento, que a grande maioria das boas energias não vem dele, vem dos espíritos, que ele é como se fosse uma antena, capta e transmite. Então, a partir daí, ele se considera um instrumento, se prepara de forma adequada, tem toda a preparação do passista, e a partir daí, a potência magnética dele aumenta. Mas nós não podemos esquecer também que nós estamos falando aqui do aplicador de passe, e a pessoa que recebe o passe, quando passa por esse mesmo processo de crença, entendimento e confiança, ela está mais receptiva para o passe, ela se abre, e ela entende que o maior fator de sucesso do passe não é o passista nem a casa espírita, é ela. Ela mesma. Porque é o erro que nós cometemos, né? A gente toma 10, 15, 20 passes e depois fala: ah, passista é muito fraco, vou procurar outra casa espírita. Quantos nós já vimos que aconteceu isso? Inúmeros. Então ele se torna receptivo. Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro Mediunidade Tira Suas Dúvidas, cita um exemplo interessante. O passista, ou aplicador de passe, quando ele confia, entende e confia, ele é como uma bomba ejetora de energia. O paciente, né, a pessoa que está tomando o passe, quando ela entende e confia, ela é uma bomba sugadora. Então um injeta, o outro suga, o passe vira uma maravilha. A gente sai dali tão abençoado que leva energia para casa e abençoa os nossos. Mas quando eu não confio, por exemplo, quando eu olho para o passista e falo, não fui com a cara dele, eu estou refletindo essas energias. Todo mundo está absorvendo, menos eu. Com certeza. Dentro desse tema também, André, nós vamos aproveitar e perguntar para você sobre a maneira, as maneiras diferentes de orar. Que as pessoas, que isso tudo vem da fé, da confiança em Deus, que nós não acabamos assim, a maioria das pessoas acaba rezando, fazendo prece, sem sentir realmente o que vai na alma, e diz aquela série de palavras decoradas, né, e não tem o sentimento. Então eu gostaria que você falasse alguma coisa. Qual é a maneira mais correta de se orar, né? O que é que influenciaria mais esse nosso pedido e essa nossa recebimento? A própria neurofisiologia confirma que tudo que nós fazemos de forma automatizada, nós não estamos pensando. Isso é o reflexo condicionado, aquilo que nós chamamos de instinto. Se nós fizermos uma prece decorada, nós corremos o risco de estar passando a prece pelos lábios, mas a cabeça não estar ali. Tenho certeza que isso já aconteceu com todos nós. Então seria muito bom nós diferenciarmos uma situação. Particularmente, eu chamo de oração aquilo que está pronto. Por exemplo, o Pai Nosso, Cáritas, isso eu chamo de oração. E eu chamo de prece aquilo que nós fazemos de improviso, que vem do coração. Eu particularmente prefiro a prece, porque a prece vem do coração, eu estou concentrado e, portanto, eu estou vibrando. E isso dá um poder fluídico muito maior. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, 24, nos diz que tudo aquilo que pedirdes orando, crede que haveis de ter, e assim vos sucederá. Mas nós não podemos achar que é só pedir. Nós podemos discutir bastante dentro desse tema também. Então, André, o que é pedir? Na verdade, o que pedir, né? Nós temos que pensar mais ou menos assim. Se Deus tem tanta gente para ouvir, encarnados, desencarnados, nós estamos em torno de 6,7 bilhões encarnados. O Raul Teixeira fala que a população desencarnada é 4 vezes maior, ou seja, de cada 5 espíritos, um está no plano físico. Os outros 4 estão no plano espiritual. É muita gente. São quase 30 bilhões de almas, entre encarnados e desencarnados. É muita gente para pedir. E nós não podemos perder o nosso tempo pedindo coisas que não são necessárias. Por exemplo, nós estamos em época de Copa do Mundo. O Brasil estreia hoje. Se a gente perder tempo pedindo a Deus para o Brasil ganhar, convenhamos, se ele se dedicar a fazer o Brasil ganhar, quem que ajuda o outro time? Só tem um Deus. Se ele torcer para o Brasil, quem que ajuda a Coreia, coitado? E tem coisa... eu tô brincando aqui, mas tem coisas mais importantes. Quer dizer, há pouco tempo teve um terremoto no Haiti. Ao invés de pedir pelas pessoas do Haiti, nós vamos pedir por futebol? Ou então acender vela para ganhar na Mega Sena? Tenha santa paciência, né? Nós já estamos prontos para entender que o caminho é outro. Então, pedir o que realmente interessa, paz de espírito, paz na nossa família, saúde, trabalho, enfim, o que realmente interessa. E como pedir, André? Jesus faz também no Evangelho várias citações a esse respeito. Ele fala assim: todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Então, na verdade, quando a gente estiver orando, a gente não pode fazer como aquela parábola que o Cristo conta, em que o fariseu se coloca ao pé de Deus e se diz que não é um pecador, que jejua não sei quantas vezes por semana, enfim, nós não temos esse direito. Temos que ser mais humildes. Então, a humildade é uma condição da fé. Não se pôr em evidência. Confirma isso também. Não precisamos orar em local público. Podemos muito bem entrar no nosso quarto, no silêncio, e seremos ouvidos, se Deus quiser. Não fingir orar demasiado. A gente não vai achar que porque orou mais, ficou uma hora orando, nós vamos receber mais. Só por isso nós vamos receber mais. Jesus dizia, inclusive, que em cima disso, né? Não fingir orar demasiado. A gente não pode achar que porque orou mais, porque tem mais potência magnética a prece. Tem mais merecimento também. Nós sabemos que a prece depende de dois outros fatores. Depende muito mais da concentração e do fervor, e não da quantidade de palavras. Uhum. E também não podemos pedir que façam o nosso trabalho, né? Jesus, me ajuda a caminhar. Não, me ensina o caminho, mas quem tem que caminhar sou eu. É lei de causa e efeito. E André, é só pedir? Não, Kardec, em nossas preces? Kardec nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, e recebeu essa orientação também no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Pela prece nós podemos pedir. Jesus, nessa passagem de Marcos 11:24, ele fala no pedido, tudo aquilo que pedirdes orando. Mas podemos também agradecer e louvar. Esse agradecer se desdobra em algumas situações. Por exemplo, será que nós temos nos lembrado de agradecer o nosso espírito protetor? Nosso anjo da guarda, popularmente nós conhecemos como anjo da guarda. Está com a gente a cada minuto da nossa encarnação. Será que na hora de dormir nós temos nos lembrado de agradecer essa criatura? Nem sempre. Pois é. Agora, André, nós ouviremos mais, faremos uma pausa para uma música, depois continuaremos no texto. Ok. Momento Espírita. Seus pensamentos. Veja que a verdade e as palavras do profeta nunca se perderão nos ventos. Pare pra pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem. Pare pra pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem. Esse dia já vem. Pare, pense. Olhe que esse dia já vem. Pois bem, André, está muito interessante esse nosso bate-papo. Então, nós recebemos agora um telefonema de uma pessoa perguntando por que é que muitas vezes nós pedimos e não obtemos aquilo que queremos ou que pedimos. Você pode nos dizer isso, André? Vamos tentar. Existem, nós sabemos, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, as leis morais ou leis naturais. E duas delas chamam muito a nossa atenção. Lei do trabalho e lei do progresso. O que significa isso? Quem trabalha, progride. Em termos materiais, nós, infelizmente, essa lei tem exceções. Nós conhecemos pessoas que trabalharam a vida inteira e desencarnaram numa situação financeira terrível. Às vezes nem casa para morar tinha. Então, em termos físicos, essa lei tem exceções. Toda regra tem. Em termos espirituais, não. Quem trabalha, progride. Quem planta, colhe. Mas aí, quando ela pergunta, nem sempre recebemos aquilo que pedimos, nós temos que pensar o seguinte: entre trabalho e progresso existe um fator chamado merecimento. Quanto mais eu trabalho, maior o meu merecimento, maior o meu progresso. Mas a recíproca é verdadeira. Quanto menos eu trabalho, menor o meu merecimento, menor o meu progresso. Então nós temos que pensar: será que eu mereço? Será que eu fiz por merecer o que eu estou pedindo? Porque quando Jesus fala, pedi e obtereis, dá a impressão que é só pedir. Mas na continuação ele fala, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. E aí vem uma outra questão dentro dessa resposta também. Aquilo que nós pedimos, será que nós estamos prontos para receber? Porque às vezes nós estamos, por exemplo, trabalhando numa empresa, num cargo simples, almejando, para não dizer invejando, o gerente. Porque ele ganha mais, porque ele aparece mais. Será que se nós pegarmos esse cargo amanhã, nós estaremos prontos para tanta responsabilidade? Porque não é só salário e aparecer, tem outros fatores, tem responsabilidades maiores também. É mais uma aplicação para a quem muito foi dado, muito será cobrado, que Jesus nos dizia. Certo. O que nós devemos pensar é na consequência do que pedimos, é isso, André? Exatamente. O Raul Teixeira fala sobre isso num DVD muito interessante. O assunto do DVD é espalhamento obsessivo. Nós temos que perguntar sempre, a cada pensamento, a cada ação, nós temos que nos perguntar: e depois? Quais serão as consequências do que eu estou pedindo? Quais serão as consequências do que eu estou pensando? Quais serão as consequências do que eu estou pensando em fazer ou do que eu estou fazendo? É causa e efeito. Nós temos que plantar bem, se quisermos colher bem. É como você falou. Será que depois, se conseguirmos isso que estamos pedindo, estaremos prontos para essa responsabilidade real? Quando a responsabilidade cai nas nossas mãos, será que a gente vai dar conta? Exatamente. E nós somos criaturas falhas ainda, né? E muito. Talvez até não faça parte do nosso programa reencarnatório. Tem mais essa questão também. Quantas pessoas extremamente competentes a gente encontra na nossa vida que não saem daquela situação mais simples, vamos dizer assim. Teriam competência, mas não recebem oportunidade. Será que nós não tivemos inúmeras oportunidades em outra encarnação e aproveitamos mal? A gente vai ter que se resignar à vontade de Deus. A manifestação, exercício, né? Exercício, a manifestação da das leis de Deus. Desculpa. Ok. Anteriormente estávamos conversando sobre pedir, né? Uhum. Você disse pedir, agradecer e só para complementar a ideia, né? Sobre o louvar. Uhum. Você pode falar sobre o louvar? O sinônimo de louvar é enaltecer. Louvar a Deus, enaltecer, engrandecê-lo. Mas eu costumo dizer o seguinte: nós não podemos só louvar a Deus com palavras, porque louvar a Deus com palavra é fácil. Nós precisamos louvar a Deus com atos. E atos em favor de quem precisa mais do que a gente. Porque o que nós estamos fazendo, por exemplo, nessa época do frio? Vou fazer em forma de brincadeira, mas vocês vão entender. A gente deita na cama, puxa um edredom até no pescoço e pede para Deus abençoar quem está com frio. Quando é que nós vamos sair da cama para levar um cobertor para essa criatura? Ou um agasalho para essa criatura? Não podemos ficar só esperando Deus fazer. Porque Deus não manda agasalho. Ele manda alguém com um agasalho em mãos. Nós precisaríamos ser esse instrumento de Deus para levar esse cobertor, esse agasalho, ou alimento, ou o que quer que a pessoa esteja necessitando. Nós temos que colocar as mãos na massa. Né? Literalmente. Em nome de Deus. Exatamente. E por quem pedir, André? Olha, nós podemos pedir por nós, podemos pedir pelos outros. Esses outros podem ser encarnados ou desencarnados. Kardec fala sobre isso no Evangelho. A prece pelos desencarnados é extremamente importante. Se eles são espíritos superiores, que a gente acha, ah não, são muito adiantados, não precisam de prece, precisa, fortalece todo mundo. E às vezes, por exemplo, a gente pensa assim, não precisa orar por Bezerra de Menezes, precisa, ele é médico, ele pode estar precisando de energia, para poder fazer uma cura. E a prece nada mais é do que matéria mental para essa situação. É energia boa. A prece é sempre uma energia boa. Kardec nos fala sobre isso na Gênesis, é qualidade dos fluidos. Todo bom pensamento emite um bom fluido. A oração, invariavelmente, vai ser um bom fluido. E vai chegar, por exemplo, ao bezerro, e ele vai usar essas energias da forma que ele achar melhor. E se for um espírito mais atrasado, essa prece vai ajudá-lo muito. Vai ajudá-lo muito a se reerguer, a sentir um bálsamo no seu sofrimento e para que ele possa enxergar a luz de Deus. Para que ele possa enxergar a luz, por exemplo, de quem está orando. Certo. Ok. Só para complementar a ideia aí, quando nós fazemos preces pelos outros, seria então a prece intercessória. Exatamente, nós estamos intercedendo por alguém. O Raul Teixeira fala que quando nós passamos por um processo de obsessão difícil, aquilo que nós chamamos de fascinação ou subjugação, a gente invariavelmente não sai sozinho. É necessário que alguém interceda por nós. Porque o fascinado não enxerga os erros que está cometendo. E o subjugado perde o controle, perde a vontade. Exato. Então, quer dizer, nós não vamos sair sozinhos. Nós vamos, alguém vai ter que interceder por nós. Essa é a intercessão, a prece intercessória. E essa intercessão seria, então, depois, futuramente, sem cobrança de nossa parte, né, André? Sim. Jesus dizia que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa direita dá. Ok. Caridade sem propaganda. Agora nós vamos passar para uma música, depois continuaremos com a programação. Momento Espírita. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Programação da Casa Espírita. Os ouvintes que nos acompanharam perceberam a simpatia do nosso companheiro de ideal e o profundo conhecimento que André tem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Portanto, deixamos o convite para que vocês possam vê-lo e ouvi-lo hoje às 20 horas na Casa Espírita Mateus. Todos são bem-vindos à nossa casa, que emana paz, harmonia e serenidade. O programa Transição, transmitido pela Rede TV, será no dia 20, às 15 horas e 15 minutos, e o convidado é Marcel Benedetti, tema Animais. Agradecemos todas as pessoas que nos telefonaram. Que foram Cíntia, Henrique, Juliana Magosso, Zenaide, Leonor, Josefa, Yolanda, Ivone, Regina, Roxinha, Tiago, Denise, Lurdinha e Antônio Jacinto. Vamos então ao sorteio do livro Servidores no Além. Quem ganhou foi Denise. Prezados ouvintes, para finalizar o programa de hoje, a mensagem de encerramento, a fé e a prece. Mas antes de nós fazermos a prece, eu pediria ao nosso companheiro André Luiz para fazer suas considerações finais no nosso programa. Faz favor, André. Pois não. É só bem simples, a gente gostaria de agradecer a oportunidade que nos está sendo dada. É a primeira vez que a gente participa de um projeto um pouco mais amplo, assim, ao vivo principalmente. A gente espera ter correspondido. Agradecemos do fundo do coração a cada um de vocês, as pessoas que estão em casa, e que nós estudemos, nos encorajemos cada vez mais a conhecer a nossa doutrina, a estudar o Evangelho e todas as obras da codificação, porque conhecimento não ocupa espaço. E nós temos plena capacidade de conhecer essa doutrina e usá-la quando pôr em prática. Muito obrigado. André, nós é que agradecemos e pedimos para que você volte outras vezes ao nosso programa, à nossa casa, para fazer palestra, porque você é profundo conhecedor da nossa doutrina. E estamos novamente convidando as pessoas para ouvi-lo hoje, às 20 horas, na nossa Associação Espírita Mateus. Prece de encerramento. A fé e a prece. Vivemos neste mundo onde as dores, o sofrimento, as aflições, as preocupações nos rodeiam. A violência se encontra em todas as partes, em qualquer canto do planeta, e é em meio a tantas dificuldades que lutamos por nos melhorar como espíritos. Procuramos viver da melhor maneira possível a cada jornada. É certo que somos espíritos imperfeitos, decididamente ainda não merecemos o paraíso. Caso contrário, não estaríamos aqui neste vale de lágrimas que é a terra. Porém, aprendemos com o Senhor Jesus que o Pai é soberanamente misericordioso e amoroso. Sendo assim, Ele jamais permitiria que viéssemos para cá sem proteção alguma. O Mestre nos ensinou que se nós, seres humanos, cheios de imperfeições, não daríamos a um filho que nos pedisse pão uma pedra, que dirá Deus que ama todas as suas criaturas de maneira incondicional? Ele sabe de todas as dificuldades que teremos de enfrentar em nosso retorno à carne, e então nos oferece duas armas eficazes para utilizarmos nestes momentos: a fé e a prece. Nos momentos de desespero, quando nos sentimos sós, mesmo em meio a uma multidão, quando a dor nos atravessa o peito qual um ferro em brasa, nessas horas, lancemos mãos dessas armas, acreditando que todo o nosso coração, que não estamos sós, e uma força nos impulsionará a seguir em frente. E o que seria ter fé? Ter fé é acreditar, é ter confiança, e que não basta crermos somente em Deus. É necessário que acreditemos em nossa capacidade de progredir, de conquistar nossos ideais, sem nos esquecer de acreditar também no outro. E isso devemos sentir, não apenas saber. Quando nos conscientizamos de que somos espíritos imortais, que a vida física é transitória, que tanto o bem que nos alegra quanto a dor que nos incomoda passam, que somos filhos do amor, viemos do amor e estamos destinados a retornar ao amor, quando descobrimos que podemos nos ligar ao Pai por meio da prece, abrindo nossos corações, reconhecendo nossa pequenez e pedindo com humildade seu auxílio, esse virá, nos tornando mais pacientes e menos ansiosos. Deus nos ama, Ele jamais nos abandonou ou abandonará. Não existe uma fórmula para orar. Basta que estejamos com nossos corações leves, que nos despojemos do nosso orgulho, de nossa vaidade, que nos coloquemos realmente na posição de filhos, e nossa súplica terá uma resposta. Muitas vezes, não é a resposta que esperamos, mas, com certeza, é a resposta certa para nós. Estamos todos submetidos às leis divinas, que não se modificam por conta de nossos caprichos. Na maioria das vezes, ao orarmos, queremos que seja feita a nossa vontade e não a vontade do Pai. Pensemos nisso. Com fé, rogamos que a luz do Divino Mestre envolva todos os corações. Tenham uma semana repleta de amor, de harmonia e de perdão. Despedimos-nos agradecendo a todos pela companhia e amizade de todos vocês. Até a próxima terça-feira, às 13 horas. Fiquem com Deus. Momento Espírita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci que o teu amor vela por mim. Seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.